Tenta me pegar no flag. E se não for muito dinheiro, eu nem me envolvo. Meu mano me ensinou isso quando eu era mais novo. Vendia um pó bom e uma mansão fácil pra roubo. E que no crime tu só não pode ser bobo. Fé, vida e suas ironias me atropela igual um carro. É que nem respirar melhor depois de um trago de cigarro. Tenho pensamentos ruins e com eles eu não falo. Por isso eu cheguei na Europa enquanto outros vão de rabo. Eu percebi melhor que os que reclamam dos outros vivem sempre sem dinheiro, acumulo mais mancada. Ninguém leva a sério, na internet é sempre brabo. Tem na boca mil desculpas, zero gotas de suor. São poucos ao meu redor, porque a minha lealdade foi o que me deixou rico e o que me manteve vivo. E com a barriga vazia, as hienas tão sorrindo, agressiva e maioria inofensivas quando só. A vida é curta e o meu tempo ficou mais caro. MC com esposa preta, cê sabe que o pai é raro. Já liguei pra advogado que hoje eu vou dar trabalho. Numa mão sinal de paz, enquanto na outra eu disparo. Rastros de sangue no Balenciaga. Dinheiro salvo, fiança paga. OG pelo telefone, nós não fala nada. Restou pra eles, tenta me pegar no flagra. Rastros de sangue no Balenciaga. Dinheiro salvo, fiança paga. OG pelo telefone, nós não fala nada. Restou pra eles, tenta me pegar no flag. 50 mil na mala, a polícia investiga. E se for pra falar merda, cê já sabe, nem me liga. Maldito se assai, quer meu sangue e saliva. Dizer que é cena de crime, eu digo que essa é nossa vida. E que se for preto, é morto ou preso. Branco nesse jogo é chamado de empresário. Mesma medida, mas é diferente o peso. Se nós somos viciados, filho deles, usuário. Segurança pública é fábrica de monstros. Operação no morro vira fábrica de prantos. Todo mundo brigando pra ter comida no prato. E se nós fala dessa merda, meio mundo não tá pronto. Nós é time grande, tá pagar fiança. Brabo de pegar, ele sabe que não me alcança. Tamo em outro nível, a mil metros de distância. Nós tá pique em Mbappé de jatinho, pousei na França, fé. Rastros de sangue no Balenciaga. Dinheiro salvo, fiança paga. OG pelo telefone, nós não fala nada. Restou pra eles, tenta me pegar no flagra. Rastros de sangue no Balenciaga. Dinheiro salvo, fiança paga. OG pelo telefone, nós não fala nada. Restou pra eles, tenta me pegar no flagra.